contemporâneo, sou bom. Vamos na batida, Alex, WF, Bocado, Pelé, Lurdão, Biriba. De lá pra cá, muita coisa persistiu. Fatos são argumentos, ideias coincidiu. Diga lá, DJ, liberto, som aberto, play, aquele beat, aquelas vozes dos caras que eu escutei. O áudio estéreo em alto e bom tom, Costa Norte no ar, primeira a tocar o som. Informe-se, destaque-se, do ensaio pro palco, midiáticos FM. Prodígio, sim, nerds, um pouco mais, uma tropa mundana bem capaz. Prossiga, prossiga, quem? No estilo livre, universo e além. O rap pelo certo, o rap pela verdade. É entretenimento, vida e liberdade. SNJ Origens, Origens. Foi mais além do que pensei. Foi mais além do que pensei. SNJ Origens, Origens. Foi mais além do que pensei. Siga, não siga, vai, vai. Se ligue, não se ligue, logo menos, logo mais. Vai. Da zona sul até Guarulhos, a negona que não foi à toa. Chegava com bica, fazia minha rima na boa. Cheia de sonhos, escolhi viver o rap. Com a esperança, a flor da pele, quem é não esquece. Santana samba, sigla no palco, acredita. Amor à primeira vista, junto com os loucos. Vários rolês não foram poucos. Veja bem, esse tempo ainda nem rimava. Só nos bastidores, os caras do palco me realizavam. Almejava estar ali também. Só quis somar, sem tomar espaço de ninguém. Não foi miragem, lembro bem da imagem. Os moleques pulando poeira no bosque, maia se alastrando. Junção perfeita, amor de mãe, olha que fita. Não desiste, na resistência acredita. Dona Cida, Dona Jô, Dona Silvana, Dona Hermelinda, Dona Antônia e Dona Ana. Mulheres guerreiras me ensinaram uma lição. Maior que seja a luta, chegará a contemplação. SNJ Origens, Origens. Foi mais além do que pensei, pensei. Foi mais além do que pensei, pensei. SNJ Origens. Colava no Bondança, o 997 era o ano, um tempo de esperança. Corria pra somar com os meus parceiros, os manos verdadeiros no estúdio, um dos primeiros. Um bica, a imagem se repita, para que os manos novos algum dia se reflita. Olá, calibre urbano vai colar, vou ver o Gang Master fazer show, lá na Cedinha em Pá. Correr de norte a sul fazendo show, catraca vou por baixo, depois pede pros manos somar no flow gritando, oh, os manos gritando, oh. Enquanto a sigla feliz no disco que lançou. Ele está, no mundo da lua. Enquanto o mano dorme no relento ali da rua. Só que para o governo isso é normal. Pra mim não passa de um lado triste, real e brutal. Eu sigo observando toda a fita, correndo pra dar certo a tal da valorização da vida. Do Arujá ao labirinto no Ipiranga, curtir seres mortais junto com o provérbio na lembrança. Um pouco de lembrete é nós na fita. SNJ Origens, resgate de nossas vidas. SNJ Origens, Origens. Foi mais além do que pensei.